Bom, pessoal, então vamos continuar a conversa aí sobre o Dead Space, agora com a continuação que foi lançada em 2011, é isso mesmo, né? 2011, que é o Dead Space 2, certo? Bom, cara, Dead Space 2 foi um jogo, assim, bastante aguardado e até um aspecto interessante que eu queria lembrar logo de começo, assim, eu não sei se vocês acompanharam na época, é a questão da propaganda publicitária dele. Porque, até assim, fazendo um paralelo com o que está acontecendo hoje em dia com Dead Space 3, que vai ser lançado amanhã, a gente está gravando hoje dia 4, o lançamento do 3 é amanhã. O 3... Tá uma propaganda bem foda em cima do 3, né? Tá falando o tempo todo, Facebook, Steam... Não, além de bastante propaganda, o que eu queria notar, Marcos, é o seguinte, é que todo mundo está achando, todo mundo está com medo de virar um jogo de ação, quase da mesma maneira como o Resident Evil virou um jogo de ação, ou que o Call of Duty e não seja mais Dead Space. Mas tu lembra... É que é o mesmo medo que eu mesmo tinha quando vi o Dead Space 2, né? Já. Exatamente, porque a propaganda do 2, ela era... Quem lembra das propagandas do 2, cara? Parecia assim, ó, nossa, porque agora o Isaac é o fodão, ele vai atirar na cabeça, ele vai arrancar tudo, você vai foder a porra toda, tá ligado? Meu Deus, vou ter que editar metade da minha frase por palavrão, sabe? Mas assim, não, nada a ver. Mas assim, na verdade, ficou essa coisa mesmo, a propaganda. Se tu olhar as propagandas hoje, passa essa impressão. E pô, e o jogo não tem nada a ver com isso, cara. Na minha opinião, ele é mais survival horror ainda, sabe? É, exatamente. O dois ficou bom ali. O três, pelo que eu vi nos vídeos, assim, tinha aquele aspecto devagar, né, tu se concentra no personagem, né, eu vi uns vídeos do gameplay ali, não era aquela bagunça toda que tá aparecendo. É verdade. Não, e tem outra coisa, né, cara, a questão da entrada do multiplayer, né. É, isso aí também é um aspecto que a galera acaba ficando com medo, por, né, talvez... Um receio já. É, um receio de... No 2 já tinha até um multiplayer, né, só que podia jogar como os engenheiros aí ou como os necromorphs também, né. Mas eu nunca cheguei a ver ninguém jogando, não sei como é que é, só vi os vídeos mesmo. Cara, eu não acho que parei. Não foi sucesso. É, eu não parei pra jogar também. É, aquele multiplayer que eles colocam mais porque meio que, entre aspas, tem que colocar, sabe? Tipo, tem que colocar porque tem gente que gosta e tal. E até uma coisa sobre essa questão do multiplayer, cara, a gente estendeu um pouco, mas é assim, os americanos, eles têm muito essa coisa assim, ó, eles calculam o valor das coisas, vamos dizer assim, tipo, o cara pensa se vale a pena ele comprar um jogo de $60, se aquele jogo vai render X horas de diversão pra ele, entendeu? Uhum. Assim, tipo, eu pago o preço de lançamento num Dead Space 3, uhum, porque eu quero jogar no dia 1, sabe, eu quero jogar no primeiro dia, mas eu sei que é um jogo de 10 horas, tá ligado? E tipo, eu posso querer platinar o jogo e demorar 40 horas, mas enfim, provavelmente eu não vou fazer isso porque eu não tenho tanto tempo assim e tenho mais coisa pra jogar, sabe? Então, mas os americanos têm essa coisa, assim, eles fazem esse cálculo até pra outras coisas. Então, tipo, o cara calcula assim, um filme no cinema custa $10, mas são 2 horas de diversão e acabou. Um videogame custa 60, mas eu posso jogar 100 horas, tá ligado? Então, se os caras... É, mas a própria EA é que gosta de fazer essas... É verdade. Essas expansões, essas coisas, né? É uma característica da EA mesmo. Não, e às vezes, assim, o cara pensa assim, ó, eu não vou pagar $60 num jogo de 10 horas, se eu posso pagar $60 no Call of Duty e jogar, né, infinitas horas, teoricamente, né? Sabe? Então tem muito essa coisa que acaba entrando na jogada às vezes, sabe? É um pouquinho discutível isso aí, mas... Né? Por exemplo, não é o que me atrai no jogo, sabe? Não é isso que vai fazer eu comprar ou deixar de comprar. Certo. É, o Dead Space 1, cara, quantas horas que é, mais ou menos? Eu levei umas 30. Não, aí, o 2 eu já tava mais esperto, assim, já conheci direito, eu levei umas 14, 15, alguma coisa assim. É, mas essa média. Mas assim, dá pra considerar um jogo relativamente curto, principalmente pra quem já joga videogame há mais tempo, né? Tipo, a gente se acostumou com jogos mais difíceis e mais longos, né, que, sabe, sabe bem, assim, mas enfim, né, cara, isso aí é uma questão que por lá acaba influenciando um pouco a decisão do pessoal, assim, sabe. É, por isso que esses jogos contemporâneos já começam nos level difícil ali, né, no... É verdade. Dead Space já foi no Very Hard ali pra dar aquele realismo, né, coisa assim. É, se joga no Very Hard demora mais, né, cara. aí, cara, assim, o Dead Space 2, então, voltando aí pra questão da história que a gente tava discutindo antes, e, pô, todo mundo que jogou, que tinha jogado primeiro, tava curioso pra saber, pô, como será que vai continuar essa história do Isaac e tal, porque no final do 1 ali, como a gente falou, ele foge da Ishimura, né? Ele acaba tendo uma visão da Nicole, da namorada... No final do 1, né? É, no final do 1, da namorada morta dele. E a coisa fica meio... apaga, né? Final de filme de terror, né, cara? É, final. Muito bom o final. Tem resposta, assim. E o que aconteceu, na verdade, é que ele ficou vagando no espaço e foi encontrado pelo pessoal da estação do Sproul, que fica da Titan Station, que fica na lua Titan de Saturno, né? Que a Titan é uma lua de Saturno. Ele foi encontrado vagando no espaço, inconsciente ou semi-consciente, e os caras pegaram ele porque eles estavam interessados nas informações que ele tinha. E essas informações são as informações que permitem a construção ou a destruição de um novo marker, né? Acho que até a gente falou alguma coisa na primeira parte aí. Então, o que acontece? O Isaac vai para essa estação e logo no começo do jogo, que é um começo do jogo que eu acho animal, assim, animal, ele tá preso numa camisa de força, né? E chega um outro cara, que até esse cara aparece, acho que num dos filmes ou no jogo, num outro jogo mais... um joguinho desse menor. Eu acho que eu vou falar disso também, que esse cara aparecia. Agora me fugiu o nome do jogo que ele aparece, mas é porque tem o Dead Space do iOS, que é o do iPhone, iPod e Android, e tem um outro Dead Space que eu não tô lembrando agora. Enfim, esse cara vem ajudar o Isaac, sim, e começa a tirar ele da camisa de força, e na verdade, assim, ele vem ajudar o Isaac... Tô vendo aqui agora, é o Dead Space Ignition. Ignition, cara, isso mesmo. Aí, tá começando um outbreak de necromorphs pela estação toda, né? A coisa já tá fodida, luz apagando, piscando, aquele cenário... Todas as salas já abertas, necromorphs invadindo, matando todo mundo. Aquele cenário gostoso, né, cara? Aí o cara vem ajudar o Isaac, assim, ele chega e começa a tirar a camisa de força e a câmera tá quase na cara do Isaac, assim, tu olha como se fosse a primeira pessoa. E tal, e aí chega um necromorph daquele voadorzinho por trás do cara... Já enterra o negócio na testa dele pela frente, assim, ó. Dana, I found Isaac Clarke. Repeat, I have him. Great work, Franco. Be careful. He's been out a long time. Oh, yeah. Good, good. Steady, steady, steady. We gotta get you out of this straitjacket. Where am I? All right, I know you're confused right now. I can explain everything, but you gotta trust me, okay? Listen, you're in terrible, terrible danger. Começa a transformar, o cara vira um necromorfo na tua cara, assim, sabe? Quando tá te segurando, né? Enquanto tá te segurando. Tu tá ali com o controle na mão que nem um bobo, sabe? Com a camisa de força, né? O Isaac com a camisa de força e o cara vira um necromorfo. Aí o Isaac escapa e o que acontece? Dá uma cabeçada nele. Dá uma cabeçada, isso mesmo. Pô, dá uma cabeçada no cara e tem que fugir do primeiro setor ali. Com camisa de força e, cara... Com camisa de força, né? Exatamente. Tu só... A única coisa que tu faz é andar pra frente com o analógico. No caso do Play, né? Do controle. Meu, cara, é um desespero absurdo. Porque, assim, é como se tu falasse assim, ó... Não, mas eu já sei atirar nos necromorphs. Me dá uma arma, tá ligado? Muito foda. É uma coisa legal ali que tu... Na hora que tu foge, tu vê toda... Nas outras salas do lado já tem necromorphs saindo, já tem gente sendo morta, né? Que isso é um aspecto legal do 2. Tem personagens por tudo, né? Também entra em contato, mas gente morrendo, coisa assim, civis por aí. Então, no que tá andando, já tem necromorfo atrás de ti e tá, gente já tem necromorfo matando as outras pessoas que estão nas outras salas. Ah, pode crer. Bom, assim, a continuação disso, basicamente... Bom, ele passa ali, tem uma coisa interessante, que ele passa por uma sala onde aparecem os interrogatórios do Strauss, que vai ser um personagem importante do jogo, né? E que é um personagem do filme Aftermath, Dead Space Aftermath. Aftermath, né? Eu assisti os dois. Esse é acho que o Aftermath é o segundo que saiu. Eu não sei qual que é jogo e qual é filme, né? O Downfall é filme, o Aftermath é filme, barra animação, no caso, né? E o jogo Ignition. O Ignition é jogo, o Extraction é jogo, que é aquele de Wii, e o de iPad, iPhone, é Dead Space, ele não tem nome secundário. Mas ele é outra história, uma história complementar, rápida, mas é complementar, e é legal. Bom, enfim, aí tu passa por isso aí, tu vê o Strauss sendo interrogado, tu ainda não sabe bem quem é ele. Na verdade, eu não sei te dizer direito se o Isaac já não conhecia ele. Eu acho que, de alguma maneira, o Isaac tinha conhecimento do Strauss. Mas, enfim. Ou não, mas acho que se tivesse... Acho que não lembrava, né, também, que ele não lembra do que aconteceu nesses últimos três anos. O Strauss já tinha visto ele no sanatório ali, mas o Isaac não lembrava. Foi alguma coisa... Como eu joguei esse fim de semana de novo agora, faz pouco tempo, fechei praticamente ontem o jogo de novo, eu lembro de alguma frase, assim, que me chamou atenção pra isso, sabe? Aí será que eu conheci o Strauss, que eu poderia conhecer antes, talvez, né? Mas, enfim. Aí tu segue em frente e tu é contactado pela Dana, né? A Dana é uma mulher que aparece ali, te propõe te ajudar naquele esquema, assim, tipo, aquele jogo, aquele filme, tu tá sozinho, tu não tem ninguém pra te ajudar, tu tá numa situação de merda e aparece uma pessoa, tá ligado? Tu se vê obrigado a confiar, né? Tem que confiar, tá ligado? E aí ele vai pra frente, ele vai seguindo a Dana. Só lembrar da parte do Strauss, que ele era já era meio maníaco, né? Já era meio maluco, afetado pelo The Marker, ou pelo próprio sanatório, né? Ele sempre dizia que tinha uns quatro passos, né, pra se chegar no Make Us Holy. Que era, enfiar uma agulha no olho e tinha mais outras coisas. Cara, nesse jogo os caras tiveram uma fixaçãozinha com o olho, né? Vamos dizer assim. Com várias coisas com olhos. Sabe, que a gente no final você vai ter que Strauss queria dizer com isso, né? É animal. Naquela cena. Mas, vamos segurar. Aquela cena tá o Jonas, tá coitado, tá. Porra, você tem que falar até agora dessa cena. Puta que pariu. Cara. Aí, cara. Não, eu vou achar o vídeo e depois vou te mandar no YouTube, Jonas, que é demais. Vai ter que mandar, né? Bom, aí o que acontece na verdade é que eu acho que são três ou quatro capítulos tu seguindo a tal da Dana, tá ligado? Aí tu descobre algumas informações novas, mas não lembro de nada relevante agora. E, bom, chega na Dana, tá ligado? Abre a porta, ela tá assim, aí pronto, já vem dois unitologistas e te pegam assim, tá ligado? Aí tu, puta merda, tu era um unitologista, tá ligado? You're a unitologist. Of course you are. Why did I trust you? Well, you didn't have a choice, Isaac. I told you there was a cure and you came running. Why are you doing this? Why can't everyone just leave me alone, huh? You're a dangerous secret, Isaac. EarthGov won't leave you alone because they're afraid you'll destroy their marker. After all, you did build it. What are you talking about? Well, that's why we brought you here. To build markers for us. To spread glorious convergence to the entire galaxy. You people are unbelievable! Just give me the fucking cure and let me go. No, we don't want to cure you, Isaac. We need that precious little head of yours just the way it is. Now would you escort Isaac to the shuttle and put him in stasis? The last thing we want is for him to die. Aí, não sei o que, começa aquele papinho, mas tu me traiu, mas isso era necessário. Eu sei que aparece uma nave pelo lado de fora, da onde eles estão. Essa nave atira no vidro, né? E como eles estão numa estação espacial. Aquele vácuo, o vácuo puxa os caras e os dois guardas que estavam com a Dana morrem, acho que a Dana morre também, se não me engano, obviamente, né? E o Isaac é puxado pra fora. Aí ele já tava com a armadura, né? Que tem uma hora no começo ali que ele tá andando, tu não pode ultrapassar uma porta sem pegar uma armadura antes, né? Por causa do vácuo. É verdade. Aí ele já tava equipado, já tava sem as ataduras, aí é quando ele começa mais o estilo Dead Space mesmo, né? É, volta ao normal, digamos assim. Bom, o Isaac... Daí o Isaac é lançado no espaço e acaba... Bate num asteroide, bate num... O bicho é um... Apanha que nem um cachorro, tá ligado? Cachorro de rua. É, ele apanha mais do que num, né? E durante esse tempo todo ele ainda vai tendo as visões da namorada dele, né? Que vai seguindo ele na nave e essas coisas. Ele continua com aquelas alucinações que tinha antes. É verdade. Mesmo sabendo que ela tava morta. É verdade. É muito legal, assim, porque realmente a parte psicológica, esse terror psicológico ficou legal no 2, assim, porque... Até o que a gente falou no começo, apesar de que eles no marketing deram uma impressão que ele seria um jogo de ação, foi totalmente o contrário. Ele foi um jogo que foi muito mais sobre o Isaac do que o próprio Dead Space 1. É verdade. E no 2 ele não é um personagem mudo, né? No 2 ele é bem decisivo, ele fala bastante. Sim, cara, o dublador dele é um animal, assim, cara, porque é muito massa a dublagem dele, tá ligado? E tipo... Ele se assusta, ele dá uns gritos desesperados, assim. É, se desespera, tá igual no... Ele grita com os necromorfos, quando ele atira... O cara dublou muito bem, cara. E ele passa o tempo inteiro, basicamente, o jogo inteiro, ele fica tendo alucinações com a Nicole, né? E só que dessa vez... Vai ver que até por isso que ele tá... Né? Desculpa. Dessa vez ele tenta fugir, né, dessa voz. Quando ele vê ela, ele tenta dar um jeito de ignorar, tenta dar um jeito de... fingir que não tá ali e seguir adiante. É verdade. O que tu ia falar, Jonas? Cara, vai ver que até por isso, de tanta alucinação, ele começou a berrar e falar, tá ligado? Não, ele tá assim, ele tá à beira do... extremo já. Loucura. Ele tá à beira da loucura. Tipo... Que ele não só pelo tratamento, mas também porque ele ainda tá afetado pelo DeMarc, ele ainda tá... É, ele tá totalmente afetado, ele deve estar cheio de droga no corpo ainda, que os caras usaram pra dopar ele, tá ligado? E tipo, tu quer ver o que ia acontecer com ele, é só tu ver o que aconteceu com o Strauss, tá ligado? O Strauss perdeu. O Strauss perdeu. E assim, tá mais avançado, hein? É, no filme, no Aftermath, o Strauss já aparece mais um religioso extremista, já meio louco, já meio ficando louco, sabe? Então, quem vê o filme Aftermath vai conhecer o Strauss um pouquinho melhor, assim, e é bem legal ver como ele já Outra coisa legal é que antes de tu encontrar a Diana ali, é Diana, né, o nome dela? Ah, Dana. Dana. Ah, antes de encontrar, tu vai entrando nas salas dos unitologistas, e aí é tipo um museu, tu clica no lugar vai contando história dos unitologistas. É bem lembrado. Isso, desde o primeiro, como é que tudo começou, aí tu vai entendendo a história dessa religião e verdade. A relação com o Parker. Sim, isso é muito legal, porque o Dead Space 2, como ele não se passava dentro de uma nave só, que apesar da nave ter setores diferentes, ela sempre vai ser só uma nave ali, né, tipo, ala médica, ala de máquinas, ala de tal e tal e tal, eles estão numa estação que na verdade é uma cidade, né, os caras construíram uma cidade na Lua de Saturno. Então tu tem assim, tu tem a parte da igreja, cara, que é, porra, é extremamente detalhado, tipo, tudo tem a ver com aquele formato do marketing, assim, aquele formato espiral do marketing, né, cara. Tudo tem relação, é muito legal. Uma referência às nossas cruzes, né? É uma referência bem direta, digamos assim, né? E assim, então eles trabalharam muito bem isso aí, tipo, o Dead Space 2, além de trazer um desenvolvimento bem grande do personagem do Isaac, ele trouxe um desenvolvimento de toda a mitologia do Dead Space, na verdade, né? Então, pô, ficou muito foda essa parte, bem lembrado, assim, cara, e é logo antes de encontrar com a Dana, se eu não me engano. Um pouquinho, logo antes, né, que é já na igreja dos mitologistas ali. É, e, bom, aí depois, na verdade, o Isaac, ele fica assim, digamos, ele fica mais fodido ainda, porque antes dele encontrar a Ellie, que é uma personagem importante aí do jogo, vai ser o trio do jogo, né, o Isaac, a Ellie e o Strauss. Antes de ele encontrar a Ellie, ele encontra o Strauss. Ele começa a se comunicar. O Strauss comunica com ele, né? Certo. É uma coisa assim, eu não sei quem é que depois que ele vê que foi traído pela Dina, aí ele o Strauss que fala que ele sabe como destruir o Mark, ele precisava da ajuda do Isaac. Aí é quem ele acaba tendo que confiar também, porque não tem mais ninguém pra ajudar ele. Pô, beleza, eu vou confiar nesse maluco totalmente retardado, tá ligado? Mais maluco que eu. Tipo, o cara tá na merda bonito, assim, cara. E aí, bom, beleza, ele vai lá, começa a seguir o Strauss, mas logo aparece a Ellie, né? a Ellie é mais uma sobrevivente, enfim, de toda essa loucura que está acontecendo no Sprawl, na Titan Station, e ela começa a ajudar alguma coisa. Só que a Dana, ela acaba encontrando com isso. Quando tu encontra a Dana, na verdade, até ela dá uma de fodona e não quer muito papo contigo, não sei se tu lembra. Uhum. Ela chega, uhum. Não sei o quê, então tá, então eu vou abrir a porta pra ti, mas eu vou embora aqui, tá ligado? Ela sai no elevador e tipo, te fode aí, nerdão. Sabe? Então é bem engraçado, assim. Mas depois ela acaba te ajudando e tal. E ela encontra com o Strauss e eles vão se comunicando contigo pelos rádios ali, os videozinhos. Isaac and Ellie, I found someone. Another survivor. He says he knows you. Isaac. I said, stand still. Ellie, take it easy. His name is Strauss. I know him. He looks twitchy. I don't trust him. Don't move. Ellie, I need him to be not dead. I need him. Shit. Okay, Isaac. I'll march him to the hub, but if he does anything stupid, anything, I will shoot him. E, tipo, é massa que o Strauss tá muito louco já, né, cara? O Strauss fica com essa coisa de furadeira e chave de fenda no olho e não sei o que no olho e não sei o que no olho, os quatro, sabe? Os quatro passos, né? Era rezar, fazer não sei o que, enfiar uma agulha no olho. É assim, ó, ele fica, o Strauss fica falando assim, parece que ele tá falando sozinho, parece um esquizofrênico, sei lá. Ele fica assim, ah, esquizofrênico, bem definido. São quatro passos para destruir o marker. São quatro passos. Primeiro, não sei o quê. Segundo, a agulha. O terceiro, furar não sei o quê, tá ligado? Furar a cabeça. Uhum. Tá? Ele fica nessa pira. E aí, quando ele tá com a Dana, ele fica querendo chegar perto dela e ela tá falando contigo. Com a Ellie, né? Ellie. Desculpa, com a Ellie. E aí, tipo, a Ellie tá falando com o Isaac no rádio e o Strauss chegando perto, assim, meio louco, e ela, sai daí! Senta aí, não se mexe, tá? É, e ter percebido que ele era uma ameaça pra ela, né? Eu acho que vai se preocupando com isso também, né? De o Strauss acabar machucando ela. Inclusive, logo que eles se encontram pessoalmente pela primeira vez, o Isaac ele tem que sair pra resolver uma outra coisa. E ele fala, ó, vocês fiquem aí. Daí ele fala pra ele assim, ó, Ellie, fica bem, tá ligado? Tipo, ele tá preocupadaço com ela, assim, ele tá muito preocupado. E daí ele sai sozinho pra resolver outras coisas, que é tipo num, né? Ah, tem que ligar o gerador. Não, mas pra ligar o gerador, tem que achar a chave. E vai aquela porra toda que é um, né? É um saco, assim, entre aspas, né? O jogo é legal, mas é mais assim pra gerar conteúdo e um pouquinho de andança pelo cenário. Ficou bem gerado, né? O cenário tudo é único, né? Não tem nada repetitivo. Não, não tem, cara. É impressionante, assim. Eu acho que seria muito fácil eles errarem e fazendo um jogo muito parecido com um, sabe? Uhum. Sem uma história legal, sem um monte de coisa. E, pô, cara, mesmo as missões, assim, tendo essa semelhança, elas são diferentes, de alguma maneira, né? Certo. E assim, cara, uma coisa no 2 que é foda, que eu acho que até citei rapidamente na primeira parte, que é o seguinte, tu acha que tu não vai te assustar mais. Mas tu só acha. Que é. Mas tu vê que o Isaac no 2, ele já não é mais aquele cara mudo, né? Uma coisa legal, assim, tipo, todo mundo tá assustado, mas o Isaac, ele já tá mais fodão, assim, né? Já tá mais valente, né? Ele continua sofrendo um modo, mas ele já tem mais aquele sangue frio, né? Já sabe o que o Necromorph faz, já sabe como agir na situação aí, né? Alguém fala pra ele, assim, né? Ó, tem que atirar nos braços e nas pernas pra poder matar ele. É, eu sei o que eu tô fazendo, sabe? Eu tô ligado. Essa parada aí eu já conheço, não tem... Mas assim, ele não fica, ah, eu sou o matador do Necromorphs. Não, ele, tá ligado? Ele se assusta, ele tá com a cabeça fodida, ele tá mal também. É só, tipo, é o único conforto dele é saber que pelo menos é uma coisa que ele já enfrentou, tá ligado? Pelo menos, assim, é como se fosse o único alento que ele tem, pô, pelo menos eu sei como é que é mais ou menos, tá ligado? É bem complicado ali pra ele. Outro aspecto, a jogabilidade do Dead Space 2, pô, ainda conseguiu melhorar ainda mais do que era no 1. É verdade. É, não que o 1... Uma coisa que eu achei muito legal, que evoluiu bastante, foi a telecinese mesmo. É, no 1 era uma coisa meio desengonçada, atrapalhava, assim, tu até podia jogar no inimigo só pra afastar, né? É. No 2 era um negócio mais automático, assim, pegava e lançava com uma força, né, extrema, que podia... Era usado normalmente pra pegar objeto fino, pra empalar os necromorfos, né? Tu pegava e soltava com tudo e um tiro já deixava ele imobilizado no chão. É, tu pode usar... Legal, tu usa bastante. É verdade, tu pode usar... O cenário é cheio de coisas pontudas pra te poder usar, né, caso tu não tenha bala. Tem bastante coisa. Até porque nos modos mais difíceis de jogo, tu é obrigado a utilizar essas coisas como, né, como munição. No Very Hard ali, tu mata um bicho de dois ou três tiros por cada item. Então é terrível. Então, inclusive, mais pro começo do jogo, tu é obrigado a utilizar aqueles arpões. É verdade. O arpão, que tem uma cena que tu ainda tá sem arma e aparecem vários necromorfos. Vários. Então é obrigado a pegar aquele arpão e jogar neles com a telecinese, né? Com o kinesis. Senão tu não vai conseguir passar. E é um negócio forte ali no 2, ele ficou um negócio bem poderoso mesmo. Até no final ainda vale a pena usar a telecinese. Ah, vale a pena. E, inclusive eu acho que se os necromorphs estiverem alinhados, ele perfura os dois? Eu acho que sim, ele chega num ponto... Depende de quanta força tu põe naquilo, dá de evoluir também, que telequinese pode atravessar mais gente, mais necromorfos, aí ele para em um que é o que fica imobilizado. Daí. Aham. E até uma cena do começo também que a gente não comentou, que eu acho bem engraçado, assim, engraçado e triste ao mesmo tempo, né? É aquela do cara que tá sendo operado e ficou lá, tá ligado? Ah, sim. O cara tá sozinho lá e pedindo ajuda, né? O cara tava sendo operado quando a coisa deu pau em tudo, tá ligado? Ele desligou, o médico saiu correndo, todo mundo saiu correndo. O cara ficou e ele lá parado, lá aberto. Não, o cara ficou lá aberto e, tipo, acordado, porque deve ter passado sedativo lá, alguma coisa assim. E o cara acordado com um laser mirado pra ele, tá ligado? Que é o mesmo laser que tu usa na arma, na plasma cutter. E o Isaac chega, cara, e tá chegando um necromorfo. E a única coisa que o Isaac pensa é em pegar o plasma cutter, tá ligado? Ele não pensa em salvar o cara. Ele chega, beleza, isso aqui serve como arma. É verdade. E o cara fica deitado e vem um necromorfo e, nossa, cara, faz moído de carne do paciente, tá ligado? Bom, daí quem tinha parado, quando ele encontra ela de novo e deixa os troços com ela, né? É, deixa os troços com ela. Bom, ele segue fazendo aquelas coisas lá de engenheiro, digamos assim, né? Vai ligando o gerador disso aqui, disso, daquilo, vai fazendo não sei o quê. Enquanto isso, ele começa a entrar mais na trama da coisa e ele entra em contato com um outro personagem que é bem importante, que é o Tideman, o Director Tideman. Tideman. O Tideman é o cara do final lá que tenta matar ele. Ah, tá. É, o Tideman, ele fala com ele várias vezes. Lembrei. E aí o cara começa a falar com ele e ele fica falando, Isaac, eu sabia que tu ia me dar trabalho, não sei o quê, mas não adianta tu tentar seguir em frente. Aquele papinho de vilão, assim. Uh-huh. E na verdade o Tideman, ele é do governo da Terra, aquele EarthGov que aparece. Sabe? EarthGov. Ele não é exatamente um ornitologista, mas eu tenho dúvida se ele não é meio... vamos supor, se ele não jogava nos dois times pra ter favorecimento, sabe? É que acho que tanto os ornitologistas ali, a Diana, quanto o EarthGov, eles querem o Isaac pra multiplicar os markers, né? Cada um no seu controle dele. Porque assim, teoricamente, na verdade o Tideman, ele é um cara do governo da Terra, mas dá uma impressão que ele pode estar jogando em dois times e tal, porque assim, tu até entende por que, que os ornitologistas querem o Isaac, né, pra construir mais markers, né? Apesar que eles acabaram de construir um gigante, que é o marker que a gente vê nesse jogo, né, cara? Uhum. Eles falam, inclusive, que foi o Isaac que construiu, porque as informações para a construção do marker vieram da cabeça dele. É, que eles vieram nesses últimos 3 anos que ele ficou no sanatório. Isso, eles ficaram extraindo da cabeça dele. E inclusive, e até tu entende, assim, os ornitologistas são malucos, eles só querem construir marker e criar necromorph e era isso, tá ligado? Vamos criando monstro e tá uma beleza, né? A religião dos caras é excelente. Mas o EarthGov não dá pra entender direito, assim. Eu admito que, mesmo tendo jogado de novo, eu não entendi direito, porque tem uma hora... Eu acho que o EarthGov, acho que ele já sabe como funciona. Até que no final 2 ele até diz, né? Foi destruído um dos markers. Marker, sei lá qual era o número. É. 9, acho que era, né? Mas uma coisa interessante que o Tideman fala é exatamente, ele fala assim, não, porque quando o Isaac chega lá nele, mais perto do final, assim, não vou dizer bem o que acontece agora, mas ele fala assim, não, mas por que que tu, como é que ele fala? Não, mas por que que tu fez isso? A gente tava tão perto de controlar tudo. E não era pra ter acontecido dessa maneira, não era pra ter saído do controle. Sabe? Então, tipo, eu não consegui entender o que que ele queria, mas ele queria alguma coisa com o Necromorphs. Só que a coisa saiu do controle de novo, tá ligado? Até, né, tipo, ficam brincando de criar monstro, tá? É óbvio que vai dar merda, meu amigo, sabe? Não tem outra resposta pra ti. Mas, enfim, né? Isso aí me deixou em dúvida de, tipo, exatamente qual o objetivo deles, sabe? O que que eles querem? Acho que o 3 vai explorar esse Urtgov, né? Talvez o 3 entre mais nessa questão, né? Talvez ele entre mais, é verdade. Mas, enfim, vamos seguir ali, o Marcos e Jonas, com essa parte aí. Essa parte aí, depois que essa parte depois que o Isaac encontra com o Strauss e com a Ellie, né? Ele continua andando pelo Sprawl e fazendo as coisas que eles precisam para fugir, porque eles sabem que tem uma shutter, uma nave daquelas de escape que está escondida em algum lugar. Mas, não, e na verdade, assim, eles querem chegar no marker para destruir o marker, né? O Strauss sabe como destruir, apesar dele ser um maluco da porra, né? A Ellie tá ajudando eles e o Isaac quer destruir o marker. E aí eles vão seguindo em frente. E lá no caminho eles acabam voltando pra Ishimura, né? Pra... Como é que é o nome da nave? É a Ishimura. Ishimura mesmo. Não, cara, essa parte... O cara que jogou Dead Space 1, olha assim, ó... Puta, eu não acredito. Tipo, não de ser falha, é legal, só que inclusive... É uma parte muito... Tu saber tudo que tu passou por lá e vai ter que ir de novo, né? Ficou bom que isso aí. Tu não acredita que tu vai voltar pra Ishimura, tá ligado? Não, cara. Porque eles querem os Gravity Tethers, que são aqueles estabilizadores de gravidade da Ishimura, pra reconstruir um trilho que eles estavam viajando por um trilho, assim. Tipo um bondinho que viaja num trilho que vai no teto deles, sabe? E a coisa foi destruída... E tu quer os estabilizadores de gravidade para reconstruir uma parte do trilho com essa energia e passar por ali, né? E conseguir seguir em frente. E aí tu entra na Ishimura, de novo, sabe? De novo. E aí, para mim, é uma das partes assim, mais legais e mais bizarras e assustadoras do jogo é esse trecho do jogo. E que eles tinham tapado tudo, as coisas de sangue, assim, que tinha visto, o governo tinha tapado as paredes, tudo, né, pra ninguém, e pra dizer que era um acidente mesmo, não tinha nada a ver com necromorfos e tal. Não, e o pior de tudo, na verdade, é que as alucinações com a Nicole ficam muito piores, né, cara? Piores. Ficam muito piores, e assim, ó, eu tava jogando com o fone de ouvido, aquele do PlayStation, que, porra, o fone é som de home theater, assim, é muito bom, e, cara, tu vai andando, assim... E tu ficou ouvindo a Nicole por trás, a voz da Nicole, né? Ela, ouve essa música de fundo. Ela fica só... Ai, Zé... Fica sussurrando no fundo. Ah, não sei o que, sabe? Não adianta esconderem o sangue com esses papéis e tal, com essas coisas, tá ligado? É, eles sabem, sabe que as pessoas sofreram, os negócios assim, né? É muito foda. E, tipo, a nave tá toda coberta, mas como ela tá com todo um revestimento diferente por causa do isolamento que eles fizeram na nave, tu não reconhece imediatamente, mas tu começa a reconhecer os lugares, né? Uhum. Ah, eu passei por aqui e tal. Inclusive tem a parte do tentáculo, não sei se tu te lembra. Sim, eu ia falar isso, vou deixar tu falar então. Pode falar, essa parte é legal. Pode tocar aí. É, quando ele vê esse tentáculo, tu entra naquela sala oval gigante e se tu jogou um, tu lembra o que tu passou por ali, né? Tu olha e vai, aqui tinha um bicho gigante, um tentáculo pegava pela perna, né? Aí tu vai pra frente... E tu vê, realmente, vem o bicho de novo e te pega pela perna. E tu fica, puta merda, né? Pensei que tava limpo aqui dentro, né? E tu se assusta e tal. Aí, de repente, dá um flash e tu vê que é o Isaac que tava lembrando disso também, né? A memória dele. Isso aí ficou muito legal também. Muito legal, porque o cara, assim, ó, tu já sabe como é que é o negócio do tentáculo, já sabe matar ele, mas tu leva um cagaço. Porque... leva um cagaço. No mesmo lugar, do mesmo jeito, te pega de novo. Aí tu vê que era só... Era o Isaac que tava lembrando disso também. Não, E, assim, uma coisa muito legal que eu percebi agora... Eu lembrava da primeira vez que eu tinha jogado, mas... Até porque essa parte... Eu tinha jogado no normal... E essa parte é mais difícil, tu morre mais e tal. Mas eu lembrava bem que quando tu entra, demora pra aparecer monstro, necromorfo ou qualquer coisa. Demora muito. E tu fica, cara, e tu fica só ouvindo barulho de bicho andando pela nave e voz da Nicole, tá ligado? E coisa. E cara, e não aparece monstro. E isso é a pior coisa que tem num jogo de terror, num filme, cara. Que era algo que não acontecer nada. É aquela coisa do Alien, tá ligado? É aquela coisa do Alien Oitavo Passageiro, que é um filme que tem um Alien, tá ligado? Não fizeram, não, vamos ter 500 Aliens de computação gráfica. Não, cara. Um Alien bem feito faz o cara dormir mal uma semana, tá ligado? Tipo, o negócio não aparece nunca, mas também a hora que aparece tem, porra, tem Brute, tem Necromorph que vomita. Quando ele tá, a Ellen tinha visto ali isolados os Necromorph, eles estão na ala médica. Aí vem a mensagem da nave dizendo, pra te achar tal coisa, tem que ir pra ala médica. É verdade, cara. Tipo, ele tá andando aqueles negócios do um que tu ia a Tram Station. Tu vagava de uma estação para outra, que era longe, tá aí a peça, não tinha como. O que acontece? A nave tá toda detonada. E tu vai numa parte dessas em gravidade zero, ele vai voando com aquela armadura dele, né? Isso é um aspecto mudado, né? No 1, tu grudava na parede, né? No 2, tu voa mesmo. Isso, no 2, tu consegue voar com o controle de gravidade. E aí ele vai voando e tal, e daí fala não sei o que, como tu falou, né? A Nicole fala da ala médica, que tinha necromorphs, que era uma merda e tal, tudo fodido aí. Bem-vindo à ala médica. Oh, Isaac. Damn it, that hurts. The bastard bit me. What? Ah, shit. Are you okay? Yeah, I'm fine. But he stopped talking. He won't look at me. How's it going at your end? And please tell me this plan is going to work. I'm almost there. I'm headed to the bridge now to activate the gravity tethers. Well, good. They're swarming in through a hole in the medical deck. At least you won't have to go through there. Unexpected obstruction ahead. Shutting down. Welcome to the medical deck. Crap. Puta merda, cara, é muito ridículo. Chega a ser uma piada de mau gosto, assim, sabe? Chega a ser uma piada meio ruim, assim, se for pensar, tá ligado? Mas é muito massa, assim, cara. E aí, pô, começa a correria, necromorph e tal. Mas enfim, o Isaac consegue o que ele queria lá dos Gravity Tethers e tal, e eles conseguem seguir em frente. Como eles conseguem, eu não lembro como é que ele sai da nave, né? Sei que depois é quando ele vai encontrar o Strozzi, ele vai ficando pior, né? Vai ficando mais demente e a machuca ele ainda. Na verdade, agora vem aquela parte do que eles vão naquele... aquela coisa, aquela máquina gigante que perfura a Terra. Um escavador, né? Um screwdriver gigante. Uma screwdriver gigante. Gigantesca, sim, tá ligado? Screwdriver não é... Enfim, né? Uma retroescavadeira gigantesca, sei lá. Uhum. E é o único jeito deles chegarem na estação do governo, que é onde tá o marker, né? E eles vão nessa parada, tal, daí tu vai por cima, a Ellie vai dirigindo, e tu vai ali... E aí, mais uma vez, tu encontra o mesmo bicho do um... Não mesmo, né? O outro, feito de outra forma, um necromorfo que regenera. Ah, cara, que bicho chato de novo. Merda, cara, que demônio. Oh, porque essa parte do jogo fica bem difícil, cara. Pô, assim, ó, eu não joguei no Very Hard, cara, mas eu tenho medo de jogar essa parte no Very Hard. Tem soldados atrás de ti com metralhadoras, né? Isso que é legal. Começa daquele outbreak. Não, é muita coisa, cara. Tipo, eles começam a jogar todos os necromorphs do jogo na tua cabeça e mais um necromorph que regenera, tá ligado? Tipo, porra! Dá um tempo pra minha cabeça, sabe? É legal que eles vão render o Isaac, né? Lá no canto, tá todos os soldados apontando arma, dizendo, né? Acabou pra ti. Aí tu olha pro lado, tem uma salinha ali com uma fechadura, tu vai correndo, abre e libera os necromorphs, né? Que entram com tudo e fica a luta de os soldados e os necromorphs se matando ali. Não, é muito foda. Tem um monte de soldado e tal, e tu chega lá, tem um daqueles negócios de energia que é bem típico desde o primeiro, né? Que tu gruda com os chineses, aí tu desliga, os necromorphs entram e, nossa, cara, quando tu liga a energia de novo, é sangue até o teto, literalmente. Cara, literalmente é sangue no teto, velho. Assim, ó. sabe? Olha, aí depois tu vai indo atrás, né, dos rastros que deixaram, e tu só vai cuidando dos que sobraram, né? Então, nessa parte é legal, porque tu começa a perceber o quê? Que os necromorphos, eles estão indo em direção ao marker já. Tipo, na verdade, quando tu abre, quando tu chega numa sala, tem algumas salas que isso acontece. Quando tu chega numa sala nova, eles estão indo pra, embora. Eles estão indo pra longe. Uhum. Daí, claro, quando tu chama atenção, eles vêm atacar, normal. Só que, tipo, se tu deixar e for meio quieto, tem alguns que vão embora. Eles passam pela porta e vão embora. Sabe? Eles estão indo em direção. Tu vê que ele tem um objetivo ali, né? Ele tem um objetivo, exatamente. Só uma coisa que eu ia lembrar daquela parte da, enfim, da reta escavadeira, lá como a gente chamou, é que, assim, é tipo um trator mega gigante que vai perfurando tudo e tal, e o Isaac vai no, na parte de cima da parada. Na cabine, né? Em cima da porta. Não é nem na cabine, né? Na parte externa mesmo, ele vai ao ar livre, entre aspas. E a Ellie tá na cabine dirigindo. Só que eu olhei aquela cabine agora, quando eu joguei de novo, e eu falei, cara, cabe mais uma pessoa nessa cabine, sabe? Tipo, é que nem o final do Titanic, tá ligado? Titanic, que, né? Você podia ter revezado esse tronquinho aí com o cara, tá ligado? E assim, cara, a Ellie ali, oh, meu Deus, você precisa ficar aí me defendendo dos necromorfos, tá ligado? Tipo, pô, que filha da puta, cara. Eu olhei, cara, cabe umas três pessoas nessa cabine, cara, na boa, tá ligado? Isso aí é depois do Strauss ter morrido já, né? Ah, então, a gente deu uma pulada, né? Que é a parte do Strauss, que ele... Tu tá fazendo as suas missões de engenheiro lá, de nerd, como a Ellie chama o Isaac, né? Que ela chega a chamar ele de nerd. Tu tá fazendo as tuas missões e vem uma gravação da Nicole desesperada com o Strauss querendo atacar ela com uma chave de fenda. Ellie. Porra, tô com o Strauss querendo atacar Ellie com uma chave de fenda. E aí, cara, e daí ele começa a tentar enterrar a chave de fenda no olho dela, tá ligado? Começa a tentar, e aí ela vai segurando, e a hora que a chave de fenda tá entrando, assim, cara, quase chegando no olho... Puf, para gravar. Corta o vídeo. Sabe? Aí, porra, aí depois tu vai lá, não sei o que, aí tu encontra o Strauss, ele aparece atrás de uma grade, ele vem com um palitinho, um picolé de olho, sabe, na mão. Ele vem com a chave bonita, com o olho pendurado, assim, cara, nossa senhora. Cara, puta merda, matou ela, né, cara fez isso. Matou, né, matou, daí eu olhei assim, ah, pronto, agora se dando, cara, perdeu a Ellie, perdeu todo mundo, o Strauss tá totalmente maluco, tá ligado? E, na verdade, a Ellie tá viva, ela chega por trás, dá uma porrada na cabeça do Strauss e consegue deixar ele inconsciente e consegue se livrar. E ela tá já com uma faixa funcionando. Tapa-olho, né? Tapa-olho ali, cara, totalmente... Nossa, a mulher é foda, cara. Aquela mulher ali, você sabe. Aí ela ainda diz, né? Ela ainda falou pro Isaac, né? Você me deve um olho agora, né? Porque ela queria se livrar do Strauss e ele queria deixar ele junto. É verdade, porque ele tava desesperado pra destruir o marker. E, cara, nessa hora do jogo, outra coisa que eu queria lembrar é o seguinte, cara, eu não aguentava mais a Nicole, cara. Alucinação direta e tal. Aí o que acontece? Logo depois disso, o Isaac acaba... Antes do Outbreak ainda, né? Isso é antes de quando o soldado vem atrás. Isso. É, antes a gente acabou pulando um pouquinho, mas não tem problema. O que acontece depois? O Isaac, ele vai encontrar o Strauss sozinho. O Strauss tenta matar ele, tipo, o Strauss chega e bate com a chave de fenda no capacete do Isaac. E eu não sei por que o capacete dele abre, né? Pois é, né? Não sei se ele foi tentar conversar, alguma coisa assim, né? Sim, ele dá no olho ali do Isaac, e aí o capacete abre e aí fica vulnerável, né? Exatamente. E aí, só que aí o Isaac dá uma volta no Strauss, digamos, e acaba enterrando a chave de fenda na cabeça dele, tá ligado? E é legal que isso é tudo coisa de ação, né? Tá no meio do vídeo e aí de repente entra ação pra ti. É coisa de apertar o botão bem rápido pra te reagir, né? E sair vivo dessa. Eles usam Quick Time Event, assim, tipo, apesar quick de não. Time Event, assim, não. É, apesar de não ser uma coisa nova, eles usam com parcimônia, assim, eles não exageram. E com surpresa, tu não sabe que vai ser agora, né? Uma coisa foda. Tu até larga o controle pra assistir aquilo e aí depois... Essa do Strauss, a primeira vez eu morri, porque eu não tinha visto X. Ah, Não, uma coisa que é interessante até do uso, não é nem do Quick Time Event, mas é de fazer as cenas na própria engine do jogo, na própria engine do jogo. Isso, tem que ser um CG alternativo, assim, né? É, isso é uma coisa que para, entra o CG, volta, que quebra um pouquinho da imersão, né, cara? E, pô, a gente falou tanto da imersão do Dead Space que o menu é na armadura dele, sabe? Uhum. O life é na armadura dele. Tu não tem, na verdade, nada de HUD. Tu não tem HUD, que é aquela mira, tá ligado? Não tem nada de jogo, né? Assim, nada de jogo, não tem nada... Tu entra tanto na fantasia do negócio e, pô, os caras, eles mais uma vez, eles souberam não quebrar essa fantasia da melhor maneira. Uhum. Foi, assim, foi genial mesmo, assim. E daí acontece isso aí que a gente falou, né? Ele acaba matando o Strauss e segue em frente. Exatamente, um pouquinho antes tem outra cena de Quick Time, que é quando ele aceita a Nicole, aceita as visões que tem, se tu lembra? Ah, então, essa cena, exatamente, eu ia falar dessa cena, ela é muito legal, cara. Essa cena até pode falar aí, é uma cena muito massa. Que aí quando ele tá no. Quando ele já tá de saco cheio, ela avisa antes, né? A próxima vez que eu te encontrar vai ser a última, vai ser definida. A pergunta é, tu tá pronto pra isso ou não, né? Aí tu vai encontrar ela ali, de repente ela te pega pro pescoço e te levanta. Ele sente mesmo, né? Isso não é bem uma alucinação. Daí tem um Quick Time Event, né? E ela pergunta, por que que você me deixou? Por que você tá me ouvindo? Não, e ela tá daquele jeito bizarro, né? Saindo... Boca e o olho brilhando, né? A boca e o olho brilhando, sangue na cara. É uma mágica, tá ligado? Aí ela fala, aí o Strauss passa no Quick Time Event e ele fala, porque eu amava você e tal, eu não podia aceitar que deixei você morrer, né? Na verdade, aí é legal que ela larga ele, ela fala assim, é a resposta certa. Aí ela para de aterrorizar e começa a ajudar ele. Exatamente. Não, o texto que ele fala foi bem legal, assim, tipo, ela pergunta assim, por que que tu não me deixa aí, né? Why don't you let me go, sabe? Que é aquela coisa, ela, let me go, deixa o morto ir embora, tá ligado? Uh-huh. E fala assim, eu não posso te deixar ir embora, porque tu é a única coisa que sobrou pra mim, sabe? Uhum. E daí ela para, assim, e dá aquela acalmada, ela fica normal. E, porra, cara, é muito foda, porque eu acho que é logo depois disso o Isaac senta no chão, assim, né, cara? Tipo, na verdade a gente pulou o evento mais importante dessa cena, que é quando com a Ellie vai embora. Ah, isso é depois do Outbreak ainda, que ele ajuda ela. Não, mas não é na cena da Nicole? Não é no mesmo cenário? Não, da Nicole é um pouquinho antes da escavadeira, se eu não me engano. Ele tá numa mina ainda. É, enfim, daí acontece isso aí e tal. E depois tem aquela cena que ele senta no chão, que é o que acontece. Depois que o Strauss já tá morto e tal... Quando ele senta no chão. Ele combina com a Nicole de encontrar no shuttle lá, que de fuga, né? Dois iam embora, ele falou, nós dois vamos embora. E aí ela entra na nave e ele fala, não, tu vai indo por aqui, entra na nave que eu já vou chegar pelo outro lado. Sei lá, ele dá um miguezão nela, vamos dizer assim. E aí ela entra na nave, ele vai lá e ele ativa a nave pra ir embora e ela, não. Cara, é muito foda também a dublagem dela, é animal, assim. Ela, não, tu não vai fazer isso. Não, para. Não, sabe? Começa a se desesperar animal. E aí ele fala, não, tu vai sobreviver. Porque vai vir alguém te salvar, tu vai sobreviver e tal. Eu não tenho mais salvação. Tipo, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer, sabe? Uhum. Já tinha decidido morrer junto com o Marker sendo destruído, né? E aí ela vai embora mesmo, o shuttle dispara, porque ele apertou, acionou ali, e aí ele, cara, ele para e senta no chão, assim, tá ligado? Isaac, what are you doing? Closing hatch. Oh. Hey, Isaac, what are you doing? Gunship commander confirmed. Isaac, what are you doing? Open the door right now. Emergency launch cycle initiated. No. Airlock sealed. No. No, don't you dare. Don't you dare look at this ship. Isaac! It's your best chance, Ellie. You got life support, comms. Hey, you gotta be rescued. You bastard. I need you to be rescued. I couldn't save Nicole. But I can save you, Ellie. So. Bye. Porque, tipo, aí puta... olha pro lado e a Nicole tá sentada no chão também, conversando com ele, né? Normal, mas pô, é muito foda que tu vê que o cara tá assim, ele não aguenta mais, sabe? Uhum, ele conseguiu salvar a Ellie, que na cabeça dele era importante, porque ele já tinha deixado a Nicole morrer. E até uma coisa que a gente não citou antes é que eles ficam martelando bastante na tecla de que, na verdade, foi o Isaac que convenceu a Nicole a trabalhar na Ishimura. É, verdade. E isso também, que a cabeça dele tá tão zoada, entendeu? Porque ele falou, aparece ela conversando, aparece no início do jogo ainda. O diálogo dela, gravou um vídeo pra ela dizendo, pô, Isaac, eu só posso te agradecer por ter me falado pra trabalhar nessa nave, porque esse trabalho é muito bom e tal, e puta merda, o cara... É. No caso, na Ishimura, onde ela morreu, né? E ele se sente muito culpado, cara, ele se sente muito culpado disso e... Puta, não tem... Aí não tem como... salvar ela é uma forma dele se redimir disso, né? Salvar uma vida como pra poder aceitar o que aconteceu com a Nicole. Totalmente, né, cara? Totalmente. Ele tava muito zoado e pelo menos ele conseguiu salvar alguém naquela história toda, né, cara? Foi pelo menos um pouquinho de alívio pra ele, assim. E, bom, cara, a partir daí, na verdade, a gente já parte bem pro final ali do jogo, que passa pela cena que tu citou antes de quando ele acaba matando os soldados, né? Porque ele desliga a energia, os necromorphs matam os soldados. Sim, sim. E depois disso é a sequência final do jogo, na verdade, né? É quando a Nicole vai levando ele até aquela cena. Até o Marker, mas antes, logo antes de chegar no Marker, atenção, o Jonas tá aí. Tô ouvindo tudo, meu amigo. O Jonas, tá agora... ouvindo aqui, cara, prestando atenção, pô. Não, eu sei, mas agora é a cena. Tô ligado, tô esperando. Agora é a cena, cara. Então o que acontece, Jonas? O Strauss ficava falando pra eles que ele tinha que botar uma agulha no olho pra conseguir destruir o Marker, era um dos passos, tá ligado? E tal. Uhum. E tanto que ele enterrou uma chave de fenda no olho da Ellie, né, cara? E aí... Loucão. Aí o Isaac, ele chega sozinho numa sala que tem um equipamento que ele deita, assim, e a Nicole fala tipo pra ele... Tipo um negócio de tomografia. É, vamos dizer, tipo uma maca de exame médico, assim, né? Aí... ele deita e a Nicole fala, não, tu tem que fazer isso, faz, tal. Aí, cara, tu deita e tem uma... Eu ainda pergunto antes, né? Isso vai doer, né? Vai. E aí ele deita, cara, e tem uma agulha, mas é uma agulha gigantesca, velho, tá ligado? É tipo assim, ó, é um braço mecânico que aponta, é uma agulha. Ela é grande, mas ela vai ficando bem, bem fininha, né? Certo. A visão que tem é do rosto do Isaac. Né? Não, é como se fosse um médico sentado na frente dele que fosse operar ele. Fosse operar o olho. Foda. Tá ligado? Fica sentado bem de frente. Aí o aparelho coloca até aquele negocinho que os oftalmos têm pra abrir. O oftalmologista tem pra abrir mais o nosso olho. Olho. Exame, tá ligado? Quem viu lá na mecânica lá, aquele negócio que botava o olho do cara. Muito bom, muito boa referência. Tá louco, cara. E daí abre o olho e assim, Jonas, aí tu tem que mirar, o próprio Isaac tem que mirar a agulha no olho dele e fazer ela entrar de uma maneira não muito agressiva pra tirar a informação que ele quer pra destruir o Marker. Então, e é nessa hora que nada acontece e tu percebe que o comando passou pra ti, que é tu que tem que fazer isso. Ele deita, parece uma cena, cara, e tu começa, aí tu mexe assim, a luzinha mexe, então como é que funciona? Tem a agulha, tem uma mira, um laser, tipo um laser point assim, que tá no, um azulzinho que tá no olho do Isaac, e só que o Isaac tá agoniadão e ele fica olhando pros lados, né? Ele fica mexendo o olho. Ele tenta desviar o olhar, mas ele tenta se concentrar pra continuar olhando, né? Exato, exato. Sente a pulsação do coração dele. É muito foda. E aí... Deve ser uma cena agoniante, né, cara? Aí tu mira, aí o que acontece? Tu tem que mirar a luzinha, ela não pode estar na parte branca do olho, ela tem que estar na íris ou na pupila, né? Uhum. E tu vai apertando X. À medida que tu aperta X, vai apertando uns pouquinhos, a agulha vai descendo. Até a hora que tu apertar o X e ele encostar no olho, se ele tiver mirado, se ele tiver com a mira no centro do olho, ele vai entrar devagarinho, vai fazer um furinho no olho, tá? Tipo, dói ali um pouco e tal, mas ele não mata, não faz nada, só tira a informação que o Isaac queria e deu. Vai embora, sai. Ele levanta, sai um sanguezinho do olho e ele fecha. Mas eu não sei se tu morreu nessa parte. Eu morri depois, eu fui vendo. Eu fui tentar ver como é que era depois, né? Quando eu tava mais calmo. Eu morri de primeira. Tipo, cara, se tu erra, a máquina, tipo, a máquina é muito mal regulada, porque quando ela acerta, ela acerta. Mas quando ela erra, meu amigo, ela vai zoar pra caralho, tá ligado? O negócio parece que quer fazer liquidificador. Entra a agulha, entra o pedaço da máquina junto, não tem, vai e penetra no crânio dele. Arranca metade da cabeça do Isaac. Pô, fala sério. Cara, a cena é de uma angústia. Assim, ó, cara, eu não sei se todo mundo que tá ouvindo talvez tenha noção, mas não tem nem se o Marco sabe, mas eu sou médico cirurgião, né? Eu opero qualquer coisa, mas olho, cara, é uma agonia extrema, velho. Tá ligado? Isso aí que vai te ajudar na profissão, né? A ter nervos de aço aí, né? Se tu vir no jogo, tu vai pra realidade. Não, essa parte do jogo é. Não tem como esquecer, velho. O cara que jogou isso aí é. Pá, foda, foda. Enfim. Ai, ai. Ele sai da máquina, vamos voltar então. Ele consegue sair da máquina, se tu fez direito, né? Ele sai da máquina com sangramento no olho, levezinho, né? Aí pô, volta o capacete e aí ele continua conversando com a Nicole e seguindo adiante. Nada tivesse acontecido. Uma leve dor no olho, ele tá de capacete, não dá de ver se ele tá com o olho aberto ou fechado. É, então aí ele segue, né? E é, basicamente a gente vai pro final do jogo, né? Ele passa por uma série de corredores, cenários que tem uma infinidade de necromorphs, até porque isso tem uma lógica, né? Além do jogo ficar mais difícil, que também tem uma lógica de gameplay, os necromorphs estão chegando perto do marker e tu tá indo pro marker. Então é óbvio que vai ter uma porrada de necromorph, né, cara? E aí, basicamente, ele vai chegar na cena que a gente acabou falando um pouquinho do Tidron, né? Ele chega no marker e o Tideman tá lá do lado do marker dizendo aquelas coisas que eu citei, que acabou dando errado, que a coisa saiu do controle. Só que assim, o Tideman, ele tá te esperando com uma Javelin Gun, que é uma arma que tu pode usar no jogo. Tem um negócio que atira um arpão de um metro. Na verdade, era Javelina, nem tinha me ligado que era a mesma arma. É um negócio que atira um arpão, cara, de um metro de altura, sabe? A parada é um palito de dente de um Tiranossauro Rex, tá ligado? E aí ele já chega e já dá um balaço no meio do Isaac, cara. Bah, tá ligado? Quando tá conversando, né? Enquanto tá conversando. Cara, esperou falar, cara. Daí rola um quick time event, tem que apertar X. O Isaac tira o primeiro Javelin Gun e aí o cara vai atirar de novo. O Isaac coloca a mão, só que... A mão dele tá, não tá na frente da cara, porque senão ia atravessar a cara dele igual, né, cara? Atravessa a mão dele, ele arranca de novo, e aí ele dá um golpe ali, imobiliza o Tideman e atira com a própria arma na cabeça dele. Pô, isso aí foi foda, né, cara? O Isaac aguentou bem, né? Levou uma no ombro, né? Levou uma no ombro e outra na mão, tirou e pegou o cara ainda, né? Você chegou a falhar nessa parte? Eu falei. Cheguei a falhar um. Na primeira vez eu não vi que tinha o kick time. É, tipo, eu vi o cara levou o arpão no ombro, o segundo na mão e o terceiro na cara, né? E aí eu pensei, tá, como assim mais o que morre? Aí deu tipo game over, e aí entendi, acho que tinha que apertar o botão. Não, inclusive tem uma diferença. Eu falhei, eu tirei o primeiro arpão e eu falhei já no segundo, na primeira vez. Ah, e aí o arpão, ele dá um arpão na cabeça e a cabeça do Isaac explode, tá ligado? Bom, aí tu, quando tu acerta o Quick Time Event, ele mata o Tideman e tu vai em direção ao marker. E aí, na verdade... Tava logo atrás esperando, né? Isso. E a Nicole tá ali. Só que, na verdade, obviamente, são visões da Nicole. E o que o Isaac tinha que vencer, na verdade... Era um marker dentro dele. Era uma batalha interna, né? Na verdade, não é uma batalha que ocorre no mundo físico. Pelo menos é o que eu compreendi, né? Essa, como ele estava ligado ao marker, tá, né? Totalmente ligado ao marker. O evento que acontecia nele teria efeito ali fora. Isso. E aí, é legal e que percebe que ele foi traído pela terceira vez, né? Cara, o cara é traído por todo mundo, cara. Puta que pariu. Sempre mulheres, né? Pra deixar claro. Não, pra começar, sempre as mulheres, né, cara? Puta. Daí ele... A batalha final ali é contra a Nicole mais um grupo de necromorfos, né? Aí tu... Fica aquele. É legal que ele tinha. Antes disso, ele tinha confiado nisso, agora acabou, né? Aí ela fala, isso, agora você morre. Aí, como assim? O que aconteceu? Aí ela se revela, né? Que ela queria make a role ali. Aí na cabeça dele ele fica furioso até que ele fala, né? Fuck you and fuck the market. Cara, que alívio, cara. Que alívio, mano. Começa a guerra. Eu não aguentava mais aquela vaca daquela Nicole, cara. Mas é uma vaca, cara. E aí, cara, é boa essa cena, porque ela, bem como tu falou, cara, ela chega assim, daí ela começa a gritar de novo, que nem uma maluca, make us holy, não sei o quê, porque o marker vai absorver o seu criador, e daí ele assim, fuck you, and fuck your marker, tá ligado? Aí eu falei, tá ligado, cara, eu gritei. Deu uma gigante e começa a metralhadora. Aí eu gritei junto com ele naquela hora, cara, agora vai ser tiro pra tudo quanto é lado nessa... Ó, vai comer solto aqui. Ah, pau, cara, agora eu vou gastar munição que nem o retardado. Não, aí tu luta contra a Nicole, mais um grupo de necromorfos que são meio fantasmas, que é aquelas crianças, né? Criancinha, né, que explodiu lá. É, não, não era que explodiu, não, era os neném que explodiu. É umas criancinhas com umas garras grandes, né? É uma criancinha que dá um soco ali, dá um shoryuken ali. É. E aí tu tem que atirar neles pra eles não se acumularem na tua volta. Tu dá dano na Nicole. Quando tu dá dano na Nicole, ela some. O marker abre, aparece tipo um coração dentro do marker, né? É aquelas feras amarelas que tu. Os pontos fracos de Necromorph grande, né? Exatamente, igual o ponto fraco de todos os boss do jogo, ou dos principais inimigos. E aí tu atira naquela porra até dar dano e ele morrer, tá ligado? E se ela te pega. Aí ela segura o Isaac, né? Dá aquela visão na cara dele, assim. Aí sai da mente dele, né? A câmera sai da mente dele, volta pro mundo real. Ele tá com o arpão na mão, né? Porque ele foi quando a Nicole pegou ele. Ah. Aí ele pega o arpão, já doido, e dispara na cara, na própria cara. Tá, acaba dele. Ela foi foda também. E a primeira vez que eu fechei, eu morri, tipo, 200 vezes. Eu também. Mas eu morri um monte também. E o Lodge era bem longe, né? O Lodge final ali era, cara, era longe. É difícil, cara. É difícil pra caramba a luta, tá ligado? Só que assim, o que aconteceu? Eu morri pra caramba. E depois eu voltei um save só, que é logo antes tem um save. Só passa por aquele corredor de necromorfo, tá ligado? Que na real tu nem precisa atirar em todo mundo. Tu pode passar correndo. Uhum. E aí, o que que eu fiz? Eu voltei no save, eu respequei um pouquinho as armas ali, mudei um pouco as evoluções, comprei umas poções a mais lá de cura e fui. Daí foi de primeira. Tem que ter bastante, no final tem que ter bastante. Não tem como não tomar bastante dano. Aí eu basicamente usei só duas armas no jogo, né? Mas nem vou falar aqui, né? Deixa pra quem jogar, vai se virar aí. Não, mas até por curiosidade, qual foi as armas que tu usou mais? Então, usava o pulse rifle direto, porque o alternativo dele, no Dead Space 1, ele girava e disparava tudo que é lado, né? Só pra espantar. No 2, ele soltava uma bomba. Então, assim, pra matar os pequenininhos, soltava a bomba neles e explodia tudo, né? Ah, boa. E quando vinha o coração, era no sniper rifle, que eu tinha botado modos no máximo na parte de snipe mesmo, então tava bem forte. Era só o pulse rifle, metralhava, explodia, vinha o coração, era sniper rifle. Então, eu fui... Mas mesmo assim, não sei como é que era no normal, né? Mas no hard era três bichinhos que pegavam e te matavam, né? Tem três arranhando, tu tava morto. No hard é uma apelação, assim, já é bem difícil. Eu não imagino como é que é o Zealot, cara, que é o very hard, né? Tem o hard, tem hardcore mode, né? Que é depois que tu fecha, que aí tem o... Você só pode salvar 5 vezes e tal, e tem mais um monte de limitação. Só pode salvar. Tem uma vez, morri no começo e deu. Não, deixa, vou falar. Não, o hardcore só pode salvar 3 vezes. 3 vezes? E quando tu morrer, tu volta do save. Isso, não tem checkpoint. Exatamente. Nossa, é muito foda. Cara, e pra gente finalizar aí, ô Marcos, o que que tu espera do 3, assim, em termos de história, em termos de jogabilidade? Então, só fala do fechamento ali, do como é que termina o 2, né, que é o essencial. É, na verdade, o que acontece, a gente falou, ele mata o Tyrion, ele destrói o Marker, certo? E é quando ele mata o coisa, ele o Parker físico se destrói também, né? Exatamente. E aí ele olha, senta ali, beleza, tô aqui, vou morrer. Inclusive é quando aparece o título do jogo, pela primeira vez, né? Que antes só aparecia capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e tal. E, de repente, aparece quem? A Ellie pra salvar ele. É, ele pô, aí começa o vá, começa a sugar tudo, ele entra na armadura, liga os foguetes e vai até a nave, né? E tem mais um action scene ali, né? Tem que apertar pra ela te pegar na mão e te levar embora, né? É, tem mais um que tá meio ventinho ainda pra acabar o jogo mesmo, assim, finalizar, né? E achei muito foda no final, nesse final aí, que aí de novo ele tá ali na nave, tá se aliviando de tudo que aconteceu, né? Dessa vez ele não tá mais afetado pelo Marker, né? Daí ele, parado, olha pro lado de novo, né? Achando que vai ver a Nicole pra ver se dá alguma coisa. Aí olha, tá só a Ellie do lado dele. Pergunta, ah, cara. Tá olhando o quê? Aí ele só sorri, assim. Ah, ótimo, alívio. É, porque é que isso aí é uma referência direta ao final do 1, né? Que a gente falou. O primeiro, né? Que ele olha pro lado já, mas até ele já esperava, assim, né? Pô, o que, que vai acontecer se eu olhar aqui agora? Não, calma, né? Porque no final do 1 ele tá na nave, escapando, só pra relembrar. Ele olha e vê a porra da Nicole, que já tava morta, atormentando ele, coitado, né, cara? E é legal isso no final do 2, né? Que tu vê, tem esse negócio. No 1 tu destruiu o marker vermelho, né? Aí no 2 tinha esse marker gigante que tu acha, pô, é o principal, então, né? É o que tá por trás de tudo. Bem, né? Aí os governantes ali, né? O Ortigov, o cara falou, o marker 9 foi destruído. E tipo, eu acho que era 9, não sei. Mas é uma coisa assim, é uma coisa assim. Tem outros 8 por aí, tem mais, então, aí tu vê que aqui é um projeto muito maior que provavelmente vai ser explorado no 3, então, né? É verdade. Então, vamos ver se no 3 agora, como é que toda essa carga que ele já tem prévia vai afetar ele, né, cara? Acho que ele vai ter que também saber como se juntar com aquele cara ali, né? Porque tu vê que pelo que eu vi nos trailers ali, os dois não se dão muito bem, né? O ajudante dele. É, parece que rola umas intrigas dele. Eu joguei o demo do Dead Space 3, joguei sozinho uma vez, e o personagem vai como um NPC, como se fosse no Resident Evil, né? Ah, tá. Eu joguei com um amigo meu online, né, cooperativo, pela internet, e inclusive aí a gente vai junto ali e tal. Eu achei bem legal, eu acho assim, cara, eu acho que vai contribuir pra ambientação, pra questão de susto, pra questão de medo que o jogo causa. Vai contribuir de jogar com mais alguém, cara, porque vão estar os dois tensos, tu vai comentar com outro cara, entendeu? Isso, eu acho que vai ser uma coisa a mais, e não uma coisa que vai te atrapalhar. Multiplayer do 2 era só uma coisa que eles botaram pra completar, challenge. Não tinha nada a ver com um cooperativo, tu jogar isso. A campanha de modo cooperativo, é totalmente diferente jogar um multiplayer de bota todo mundo na sala e quem mata mais, ponto final. Isso, exatamente. Totalmente diferente. Então, assim, a minha impressão do 3, como eu falei, eu achei que eles só fizeram... Eu vi muita propaganda, assim, no Facebook. Aí você mostra, lançamos essa armadura nova, lançamos essa arma nova. Aí aparecia um novo monstro, que era tipo um soldado zumbi, como eu tinha comentado contigo, né? Aí meu pensamento foi, pô, cara, transformar o Dead Space num filme de Hollywood, sabe? Vamos fazer uma coisa radical, assim, né? É a impressão que eu tive, mas eu tive uma impressão parecida com Dead Space 2, né? Que eu pensei, vão destruir a história, não vai ter sentido. Eu realmente estava errado, o 2 ficou muito bom, então acredito que o 3 vai ser melhor ainda. Para quem quer comprar o Dead Space ali, eu comprei nessa promoção de 75%, que era o 1 e o 2. E tem bastante, o Steam faz bastante disso, né? Não sei, vale muito a pena, totalmente, né, cara? Acho que não tem nem que perguntar se vale a pena. É, um jogo que eu compraria a preço 100% mesmo, sem dúvida, vale muito a pena. Agora, com o lançamento do 3, eu acredito que no Steam vai estar essa promoção de 75% para o 1 e 2, vai estar bem mais ali, né? Não vai pode ser que apareça, eu acho que agora não está rolando nenhuma, mas pode ser que apareça logo. Mas vai esperar logo. Eu não sei se eu vou jogar logo de começo o 3. Amanhã eu vou estar jogando. Porque eu sou um cara, assim, preocupado com bugs, não tem? Tipo, vai que tem algum defeito, alguma coisa assim, então aí, até sair a versão 1.1, aí eu jogo, não tem? Não, mas eu comprei no PlayStation. Cara, foi Borderlands 2. No Borderlands 2 eu já tava na Stiga, assim, há muito tempo, né? Não cheguei a jogar ainda, não cheguei a explorar, mas é um jogo que eu comprei, joguei um pouquinho, aí fui pra praia, não tem Steam, não tem internet lá, então não dá de jogar. Mas assim, é um jogo que vale a pena, eu acho que o 3 vai ser muito bem feito, vai ser muito, muito legal mesmo, e vou só esperar agora pra sair. É, isso aí, eu vou estar jogando, amanhã eu vou estar jogando, quem quiser saber, quem quiser saber aí como é que tá indo a jogatina do 3, né, cara, até aproveitar já pra gente finalizar e já avisar o pessoal que, além do Facebook, do Twitter, a gente tem feito algumas coisas num canal de transmissão lá, que é o twitch.tv, né, então, pro pessoal entrar no twitch.tv/savepodcast, que de vez em quando a gente joga alguma coisa online lá, a gente está em fase de teste ainda, então às vezes fica um pouquinho lento a transmissão e tal, a gente está testando, mas tem alguma gravação que fica arquivada lá, então vocês podem entrar no link, vai estar na postagem aí para ver as gravações que a gente já fez, né? É só uma jogatina normal, assim, não tem nada de muito, não tem edição, nada, é só a gente jogando ao vivo mesmo, e eu vou ver até, na verdade, a gente está com um projeto para transmitir além de computador, coisas de Play 3 e tal. Então até eu vou tentar ver se isso aí funciona para tentar fazer algum stream ao vivo do Dead Space 3 mesmo. Ah, legal, legal. Bom, então tá, cara, vamos finalizar por aqui então, e o Marcos fica convidado aí para participar quando quiser, que a participação ficou bem legal aí, cara. Com algum outro jogo que eu saiba mexer, eu dou um toque daí. Não, com certeza. Beleza, então. Querem falar de mágica? Eles querem falar de mágica aí, é só chamar aqui. Já sei com o que é. Beleza, tá certo, então. Um grande abraço aí, pessoal, e até a próxima. Valeu, até a próxima aí. Cara, assim, ó, eu, uma vez a gente tava fazendo captação de órgão pra transplante, tá ligado? Tipo, o paciente tá, assim, o paciente tá com morte cerebral, então ele não tá morto, ele, o coração tá batendo, tudo, né? Certo, certo. O cérebro já foi, então não tem mais chance. Aí o que acontece? A gente faz lá a nossa cirurgia no abdômen, tira o fígado, tira a rim e tal, e geralmente no final vem o oftalmologista tirar as córneas, né? Uhum. E tirar a córnea é tirar, ele tira o globo ocular inteiro na hora, né? Cara, eu fiquei olhando ele fazer isso, velho, eu abro a barriga do cara e arranco o que tu quiser, mas hoje não. Entendeu? Olho, cara, eu não consegui olhar. E pior que a oftalmo que tava operando era uma residente, cara. É, já formada, né? Residente já é formado. Ela era uma residente da oftalmo, uma guria novinha e tal. E ela ali arrancando o olho e conversando comigo na boa, assim, ah, não sei o que. E eu, cara, eu já tava zonzo, tá ligado? Meu Deus. Olha, eu sou meio míope, eu já pensei numa cirurgia de olhos. Agora, depois do Dead Space, assim, até me deu mais coragem, sabe? Tipo, se eu vi aquilo, nada pode ser pior. A não ser que tu chegue lá no oftalmo, ele te deita naquela máquina lá. Agora vai ficar a mesma máquina, né? Agora vai ser um laser, uma tecnologia nova. Não, vamos para os quatro passos, tá ligado? Não, me entrega o controle aqui que eu já sei fazer isso. É, me dá o controle. O cara aceita o controle do Play na tua frente, tá ligado? Pô, que foda, cara. Aí vocês que têm mais experiências vão me guiando aí, porque... Não, é uma conversa normal, cara. Beleza. É uma conversa normal com gente anormal. É, só pra saber que tá gravando, eu já fico nervoso, né?